Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. E dá-lhe uma ligada violenta! Sino pra cima e vai dando bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, quem tá feliz, joga a mãozinha, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bora, jamaicano, desperta, meu irmão, sai do mato, garoto. Bora, 3, 2, 1, tá valendo. Mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima. Toma bicada, ó. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, bum, bum, bum. 3, 2, 1. Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, que sentando e depois rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola, bola, bola, vai. Se tiver alguém do Paysandu aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu, bate na palminha, torcida do Bicola, torcida do Bicola, bate na palminha. Quem é do Remo vai responder mais forte agora. Torcida do Leão, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. 5, 4, 3, 2, 1, mãozinha pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ué! Quer desafiar, não tô entendendo. Me chegou Pop Live. Vai voltar, caixota dela, vai. Deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota o bracinho pra cima. Só quem vai depois das 7 da manhã aí, bota o... Bota a mãozinha pra cima, que isso é uma vez morando. E a Vila Martins proporciona toda essa alegria pra vocês. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. Assim, ó. Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Quem sabe canta, canta, canta, canta, canta. Dar amor quem não me ama. Sou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão, a Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim. Tava mínima pra mim, nunca dava tchau, um abraço pra mim. Viaja de GLS. Nunca mais nós dois, sofro mais depois. E a galera que vai amanhecer com o Super Pop Live. se não deu mais certo, ó, oh, beijinho no ombro. Visitas surpresas, meu irmão. Pode crer! E... Robson Catarino também tá aqui com a gente. Abraço, meu parceiro, meu irmãozinho. Bruninho Galáctico. Galáctico Mariscos. Esse conhece, meu irmão. Abraço com carinho. A minha primeira dama, a dona Fabiola. Abraço do DJ Ellison pra vocês com carinho. E... DJ Ellison. Isso é muita curtição. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de leilão, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata vive? Alô, DJ Juninho! Sou que a vai ter tuba, se liga na estrutura. Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile. E as menininhas e meninas? Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda, sensual do jeito. Super pop. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete no esquema. Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Rapaz, tem hora que eu penso que é até o jamaicano que tá indo no palco. Ah, sim, bora. Aí ele vai. Bora, DJ Ellison, bora, maninho. Bora, que hoje eu tô afim. Hoje eu toque. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. Fala, meu parceiro federal, como é que é, meu brother? Abraço do Ellison, maninho. Exalando Ferrari Black. Alô, Melri. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas. Bora. Aí é só marcante, eu vou... Botaram garotinho também. Tá aí com a gente. Curtir o ouro negro. É o Thiago também. Eu vou sair daqui. Hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa. Eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o mega príncipe negro. Chega domingo. Bora, Bismarck. Dimensão. Bora, top. Top marketing do Brasil. Pra finalizar, vai no... Cara de moeda também. Novinha se acabar. Botando Eduardo da Van das Minhas. Pega o balde, pega o gelo. Red Bull e Black DJ Mariano também. Hoje não tem hora, meu irmão. Olha só, é só catucadão. É só catucadão. É só catucadão. Olha só. Ellison. Catucadão. Essa batidinha é maneira. Ellison e Juninho. Ellison. Olha só. É só catucadão. Olha só. Presta atenção. É só catucadão. Lá vai! a gente, aquele abraço pra você, Edu. A pancaria no pistão. Vai começar. E não solta o brinco. E o seu grande amor, né, meu brother? Pega ela, vai. Fernanda Gemar. Sem desafio, sem desespero, dá tapa de panela. E puxa o cabelo, vai bote. Não anda só, mulher que fica sem caô. Chega o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, pastor. O WL, calma, mulher. Olha ela, Shirley. Ela é novinha, ela não é coroa, cariquinha. Calma, mulher, que bom. Pode crer. Mas ela grita, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher, que tá tranquilo, é, sem gracinha. O que eu quero aqui, vem carequinha. O DJ está tocando. Gelada, a marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Olé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. É, tem delícia pra fazer. Olha o que ela faz. Eu desci boa até o chão. Cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda. Corações, Maninho. Dari Ellison. Ellison e Juninho. Pois o quê? Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vila Batista! Ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Depois das 7 da manhã tem garapé pra galera, hein? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Matheus Amaral, de Tauari e o Motora. Farol de Fusca e toda a família gata puta. Todo mundo curtindo o vice, o vice, o vice. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. Da equipe GDM também aqui na frente, a comissão de frente do Pop arrebentando geral, aquele abraço e a família de zoeira também, vamos juntos. O bonde das maravilhas dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece bem gostoso, aquece que elas gostam, aquece que elas gostam, aquece Jamaica. Ei! Aquece lá embaixo, meu irmão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce, desce, desce, vai descendo. Aquece, aquece, isso. Embaixo. Vai. De deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica... Imagina aí. Imagina então, você... Ellison e Juninho. Escurinho no banco do meu camarada. São atrás da onda. O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Camalho, beat, tapa, 13 é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então. O jamaicano vai dançando, vai dançando, vai. Queria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, né? Oh, oh, oh, é pop, é pop na pop. Feria, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Ele e a sua primeira dama, Juliana. Um abraço, Tássio, pra você. Obrigado pela vida, viu, maninho? O empresário Levi também tá na área. Dudu da família Cabanuca, Breno da família Tubarão. Aí aqui pela esquerda, o nosso amigo Nariga 2016. O anão. E o Tinho e o Danda no pop. É os ossos representantes. Essa parada, meu irmão! É pop, é pop na feia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Eles disseram, Ellison, se eu vou em Belém, tu imagina aqui, meu irmão, na Vila Martins. Deixa na batida, e deixa na batida, e bota o dedinho pro céu, só quem é filho de Deus. Bota o dedinho, bota o dedinho, bota o dedinho, metralha. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Alô, Jeguinho Pitbull. Corações apaixonados, hein? Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei. Olha aí, apaixonado, nosso amigo Quiabo tá aí presente, apaixonado todo, meu irmão. Marquinho Traquateu, também daqui presente, os nossos representantes de Traquateu. Alô, Marquinho, você e a sua primeira dama. Obrigado pela vida, viu, meu irmão? Com chuva ou sem chuva, o pop tá no segundo lugar! A R2, a nova batida do Brasil! Sim! Se você estiver abraço, Fabinho, você, o Jameson, Jameson Gomes, da família. E lá vamos nós, de São Miguel do Guamá, o Leozinho do Celta Red também. Vamos juntinho, maninho. Se me ama. Se me ama, se me quer. Se me quer como mulher. Volta pra mim. Toda a galera de Salinópolis, Salinas! Eu te amo, amor. Bora, negão Kleber, meu irmão. Me passa o nome do teu santo. Abraçando, recepcionando toda a família Pop. E a gente vai chegando, vai fazendo assim do jeito que a família Pop dá valor. E aí, Juninho? Fala, Alisson, tudo beleza? Tudo legal? Tudo bacana? Primeiramente, parabenizar a família Martins, o time Martins Futebol Clube, peça tradicional. E mais uma vez, cumprindo aí o que já é tradição. Mais uma vez, o Agrifogo Super Pop lá. Quatro anos. Eles fazem, prometem e cumprem realmente a galera aí da família Martins e do Martins Futebol Clube. Parabéns, obrigado com todo carinho, obrigado a direção, obrigado as pessoas que vêm em caravana, obrigado as pessoas que vêm, na verdade, em comitiva para curtir essa festa todos os anos com a maior estrutura de som do norte do Brasil. Então, Elison, aquece e balança. Põe esse águia furioso aí, maninho, pra sacudir, pra balançar, pra explodir essa galera de emoção. E já já a gente vai detonar muito som ao seu lado, os irmãos Elison e Juninho. Solteiras também aqui presente no Pop. Oxi, oxi, oxi, elas estão. DJ Eric. Nosso amigo Forja, do Poço Capandima, Pará. Alô, Forja! Ele abraço especial também, Murinho. Meu amigo Ciro também com a gente. Alô, Ciro! Você e toda a comitiva ao nosso lado, Marcão da TF também. Ele abração. Alô, Marcão, abraço para você. Juntamente com a Sorrivinha. Meu amigo poeta também está aí com a gente, curtindo o meu, o seu, o nosso. E as torres de baldes de cerveja. Não, era isso, é de pacote mesmo. Já começam a ser montadas aqui na frente. Eu sempre, sempre, sempre, sempre. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Olhares sedutores, mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. grande Marcelo da GNM. Um abraço também aqui do outro lado, o Marcelo e a Eliane do Gol Alucinado, também curtindo o som do Pop Live, meu irmão. Mas tudo bem, se conquistar você. Aqui com a gente, bem no meião, filmando tudo, mostrando tudo. Alô, galera do Clique TV, um abração pra você, grava aí, Clique TV, aqui no show do Pop Live, Vila Martins, em Capanema. É show de bola, meu irmão! Me diz, amor, mas veio você. Aniversário do nosso amigo Léo do Pop, da família Cavanuca, lá de Augusto Correia. Ele tá comemorando no suco de Navalô. Obrigado, Léozinho! Pedro Fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Red. Funk! Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com o gostinho de quero. Eita, DJ Ellison! Oi! Super Pop! Ellison. O Zuleque é liso. O Zuleque é liso. Vai! Paparazzi tá de olho em nós. Boa fase pra eu vir. Um abraço, Eduardo! E o Yuri! Tudo de novo. O peito de fogo, meu irmão. Ele mesmo. Zuleque é liso. Oi, Tom Sanderson, Brenda, Shirley, Rafa, Alan, Larissa, são convidados especiais do nosso grande amigo empresário Bruninho Galati. Alô, BG. Os moleque é liso, ah, os moleque é liso. A história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da OP. Lançar um carro no meu Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquirir Calvin Klein, a turma ela forte e a volta que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai. Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer. E se você paga pra ver... É o primo gordo! Pra te dizer, não, é primo magro, meu irmão. Olha como é que ele tá. Magra. Primo daí também! Aí, presente com a gente! Mutuou tudo e de novo passou batido. Ah, o Zulac é lindo! E aí? Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Olha, Alisson, que saudade da minha ex. Sentando e repolebando. Ah, é? É mesmo? Quem é Juninho? Quem é Maninho? Quem é que tá contigo aí? O Matheus Amaral de Tauari e o Motora. Falou! No Fuxa, tá com a gente. Celebração especial do Elis e Juninho! Tá tranquilo, tá favorável. Quem é que tá tranquilo? Qual é o clima que tá favorável? Joga a mãozinha pra cima, Vai. Tá tranquilo, tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tranquilão, tranquilão. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorado. E a galera da Marconi suspende a sua torre de gelada. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex-DJ Ellison. Quem é que lembra da ex aí? Quem é que lembra da ex? Quem não tem mais essa ex do lado, joga o bracinho pra cima. Bracinho. Meu amigo Marquinho, trago até um aqui com a gente, maninho. 2016 é a família Pop junto com ele. Dali Marquinho pro alto. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Traz a minha dose. Escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão. Chover Xandão. Chover Xandão. Marquinho, Marquinho, alô Manezinho, bota aí no telão o festão do dia 6 de maio, lá em Dragoteua, ser desse jeito, mostra vídeo, em vídeo, Marinho! Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão, empina aí novinha, rebola e vem quicando, vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando, a noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo, alô garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mãozinha pra cima, assim, se alguém é filho de Deus. As duas mãozinhas pra cima, por favor. As duas mãozinhas pra cima. Tudo que vem do céu é abençoado por Papai do Céu. Se ele tá mandando essa chuva, é porque faz bem pra todos nós. Então, bota a mãozinha pra cima e joga pro lado e pro outro, assim, pra ficar lindão. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, Juninho, quem que manda aí? Essa galera fica bonita assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E a galera do Papão! E a galera do Leão! Só quem tá solteiro joga a mãozinha lá em cima e diz assim, ó. Bate na palma na mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, eu digo remo! E a galera do Bicola diz assim, ó! Uma lista branca, outra lista azul. Mas eu ouço que a galera não quer muito papo com o time de futebol não hoje. Obrigado, meu amigo Galáctico, daqui do lado da gente, a galera de Bragança, presente. É que hoje, Elis, sem dose dupla, recuadíssimo aqui. Então, bora sacudir assim, ó. Eu digo 5, vocês acompanham. 4, 3, 2, 1, ok? Então vamos nessa, senhor. 5, 4, 3, 2, 1. E agora? Pode meu patrão federal! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, que eu quero ver. E a galera dos Unidos aqui também. Joga essa camisa, joga. Do Juninho e a galera aqui da Torre Ellison e a família GDM, a família Batista. Vai vir meu parceiro Tom, sobe meu águia. Você! Dieguinho Fijibu! Olha a cereja aí, bicho, Marquê! E agora! Mãozinha pra cima! Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha! Quem tiver solteiro sai do chão, vai! E na Vila Martins eu vou até o São Raial. No balanço do chiclete, chiclete zero vai dançar. No balanço do chiclete, chiclete zero vai dançar. Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Avisa que ele tá na área, meu irmão. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima. Bora sair do Canoa não vira o meu lar. Mas se a canoa não vira o meu. E a galera GDI também olha. E ela tinha dado um beijo. Havia dado o cara era. E se a canoa não vira. Pega pra ele, por favor. Pega a cabeça pra ele, por favor. E se a canoa joga a mão pra cima. Pra cima. Obrigado. Vai, vai. Joga pra cima. Você de vermelho aí. Você de vermelho aí que pegou a camisa. Você que pegou isso. Obrigado, garoto. É assim que a gente gosta, ó. De paz, linda paz. Manda a mãozinha em cima assim. Faz assim, ó. Faz assim, ó! Faz assim, ó! E saca! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. E a galera da moto de São Miguel, o Amarino! Alô, primo gordo, como é isso? Falou, primo magro agora. Primo daí, Valci, a primeira dama, também um abração do Alice Juninho. Dá-lhe mais uma! Festa do interior, meu irmão! Parecia até o morta naquele cai e não cai. Parecia até o frevo naquele vai e não vai. Parecia até o bicho naquele cai e não cai. Parecia até cereja naquele vai e não vai. Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco não fica coça. E a família Tijuana de Bragança. Na dança do coçaco não fica coça. Alô, meu amigo Alino Bussuma. Toda a galera de Bragança, estaremos juntos, dia do trabalhador, hein? Alô, Vitinho, um abraço, você, o Dandê, sempre com a gente, sempre do nosso lado, o Marcão, você, o poeta também, e claro, ela, a ruiva, que comanda o coração da Ariane Sol. É meu águia de grosso assim, ó. Grito da galera! E aí, Alisson? Do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter a rocha, vai! Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Quem é que tem esse defeito? Bota a mãozinha pra cima. Quem é 99% sincero, mas que quando é 1%, foge de casa, passa 2 dias na rua, 3, 4, 5. Mas que quando volta, tá lá o lugarzinho dele firme e forte, né, gente? Aí o cara aponta pro outro. Um dedo, aí tem 5 apontando pra ele de volta, né, meu irmão? Então, Ali João, esse é o defeito de todos nós! Yes. Tá 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, sapato e elas gostam. Tô namorando, bora, bora! 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Só 1% vagabundo! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolate e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Domingo de manhã, vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Esse é meu defeito. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Convidado, o paredão tocando a vida. Bora, Mariano! Tem bebida chegando e o presidente tá cheio. E chega derramando, a galera tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. Só bora, meu amigo Marcão também tá com a gente! O sol tá pegando fogo, mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar. E o negão do Bob também! Alô, Cleber Promoções, aqui no apoio, junto com a gente. Junto com a equipe do Martins Futebol Clube. Bacana, legal demais. E a família de Zoeira também. Josiane, o preto da Nike também. A Helenzinha. Cadê a câmera? Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Só as top, uma casinha boa. Manda a câmera aí, GoPro. Aí no nosso programa. Clique em parar. Aí, Cabaneiro, vamos lá pra cá. Manda pra cá, Brasil. Manda pra cá. A galera tá sem freio. A farra aqui tá grande. O povo embriagado. São 7 da manhã. E a gente me levantando a torre de gelada. Como tomar banho de mar, pra ressaca não pegar. Dia 1º de maio em Bragança, Festival do Chope, Super Pop Live. Alô Federal, como é que é? Alô Juninho! Da festa do WhatsApp, hein? Obrigado, Matheus! Cadê tu, moleque? E dia 1º de maio, em Bragança, Elisou! O AM Fogo Super Pop no Festão do Shopping do Trabalhador! Quero saber de trabalhar, não, galerinha? Vale clique para ponto com! Brunão, você tá vendo, Léo? Tô com raiva de você. E hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Brunão, tá devendo? Senti o cheiro dela, porque nem me lembro mais. E tudo que eu planejo, levanta cedo e trabalhar. Amigo Rubinho, motora velha guarda também. Mas todo fim de tarde, homem que transporta a nossa família, Alisson de Norte, a sua há muito tempo. E eu disse, Juninho, hoje eu vim matar a saudade, meu irmão. Avião zero, pavião aí, vem! Ali. Ele, o Ciro da TJ. E as nossas gatas, maninho. Hoje é só. Aliás, Ciro azul. Olha, caro, estou piscando, paredão tá tocando. DJ Chororó tá mandando também. Chororó de Lituia. Esse é parceiro. Bora! Os teus olhos, a verdade. Faltou foi sinceridade. Me entreguei por inteiro e você pela metade. Vou passar uma boa. Bora, BG. Nas linhas da não me abandono, que eu não te abandono. E apaga com cachaça o que ficou na memória. Sali Júnior também! Poeta que tá aí, é? Sem chapéu é diferente, mas aqui no pop todo mundo é igual. Bora, igreja! Música nova do Safalhão! E essa festa aqui, Alisson? Primeira cervejada pop do trabalhador, dia 1º de maio. Vai, Bragança! Tem todo apoio, carinho aí! O meu parceirão Galáctico, Galáctico Juarez. E esse copo, Galáctico? Cadê ele? Cadê ele? Alô, Galáctico, vem aqui, ó. Filma aqui, filma aqui. É pra você, papai. Segura aí, que é seu. Então vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Estrelas. Em casa com champanhe, só nós dois e mais ninguém. Vem pro meu lado. Pegatíssima Ivana. Além de copo cheio, eu quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem. Que hoje tem o after lá em casa com champanhe, só nós dois e mais ninguém. Aí, Maria! Aí, irmão! Alô, que é bom, amor! É o trio juntinho com a gente, meu irmão! Ele Elas estão sempre com a Rasta Povo. Marcelo Salles Júnior, ele é a primeira dama. Alô, Salles! Um abraço do Juninho, maninho! Equipe acabado! Mas alguns correr, vamos saudar alguns correr, o pessoal querendo aniversário esse ano. Mas fica tranquilo que a gente vai parar, porra!